confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Eu creio numa igreja que nos próximos 7 anos, de 2019 a 2026, iremos marcar esta cidade e nossa nação, pregando o evangelho da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, por todo o mundo, este evangelho vai frutificar e há de frutificar. Desde o dia que esse evangelho foi compreendido e entendido entre nós. Cremos que essa mensagem, ela fará o crescimento de todos vocês. Aonde nós plantarmos os nossos pés, ali o Senhor nos dará. Aonde nós abrir igreja, ali nós prosperaremos. Aonde nós colocar as nossas mãos, ali acontecerá milagres. Seremos uma igreja que teremos nosso coração com as crianças. Cuidaremos dela, ensinaremos a elas o quanto Jesus as ama. Temos a certeza que nos próximos 7 anos a igreja crescerá, se multiplicará, frutificará em todos os sentidos, amplamente em todos os lugares. Conquistaremos regiões até então que eram impossíveis, mas Deus há de fazer frutificar em nós toda a boa obra que um dia Ele preparou para nós andar nela. Cremos numa igreja que vai crescer em outras nações, aonde jovens serão despertados, outras igrejas serão alimentadas pela mensagem que pregamos. Cremos numa igreja que será parceira de outras igrejas, de outros irmãos que fazem parte desta mesma visão. Cremos numa igreja em que nos apaixonaremos pelo ID, em servir as pessoas com o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus é um banquete servido a toda a humanidade. 2019. Ano de frutificar em abundância. O deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheios de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Boa noite, Palavra Viva. Amém. Vamos se colocar em pé. Que bom que você chegou neste lugar, nesse domingo lindo. Você chegou na casa de Deus e tenha certeza, pode deixar a tua expectativa lá em cima, porque hoje o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. E se você crê, eu quero que você comece a aplaudir agora e dar um grito de vitória em nome de Jesus. Preciso faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deusinho novo, faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo. Algo novo fará. Algo novo. Deusinho novo, faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deusinho novo, faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixe o meu passado, pois teu novo fogo. Vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixe o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. O reino de Deus chegou. Quero dizer uma boa notícia para você nessa noite. Em Cristo Jesus há esperança. Jó 42:2 disse: eu pensei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados na minha vida. O Senhor te diz nessa noite que nenhum dos planos deles pode ser frustrado na tua vida, na minha vida. Então eu quero te dizer nessa noite que há esperança para a tua vida, há esperança para a minha vida. Em todos os desafios que nós possamos passar, que nós tenhamos passado, não há nenhum deles em quem nós não temos esperanças, porque nós temos um Deus em quem nós confiamos. Há esperança para o nosso negócio, há esperança sim para todos os desafios, porque Deus é conosco em todo o tempo. Então há esperança para a tua vida, há esperança para o teu casamento, há esperança para o teu relacionamento, há esperança para a tua empresa, há esperança para a tua vida. Deus é contigo, creia nisso. O janeiro pode ter sido diferente, o janeiro pode ter sido tribulado, mas há esperança. Um novo mês iniciou, uma nova oportunidade. Deus é contigo, creia, Ele está contigo. O propósito, o plano dEle na tua vida não será frustrado, porque Ele é contigo. Creia no amor do Pai, creia que Ele é contigo, e nenhum do propósito, nenhum dos planos dEle será frustrado. Creia nisso, em nome de Jesus. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixe o meu passado, fogo formoa de mim, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo. Faz de mim oferta, faz o que queres fazer. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deusinho novo, faz de mim. Deus que era, é e que virá. Fez morada em mim, retomando seu lugar. Teu amor não cai aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus, tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Deus que era, é e que virá. Fez morada em mim, retomando seu lugar. Teu amor nunca caberia aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus, tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Deus altíssimo, céu te adora, Emmanuel, o grande eu sou, voltará. Deus altíssimo, céu te adora. Senhor e Salvador Jesus, Ele voltará um dia para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que confiam nele, aqueles que têm fé e aceitam e reconhecem que Ele é Senhor no céu e Senhor na terra. Aleluia! Eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Nosso Deus não está preocupado com os teus erros. Ele não está preocupado com o dia do amanhã. Ele não está preocupado com teus pecados, com aquilo que você fez ou que deixou de fazer. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele fez uma obra completa na cruz. E na cruz, na morte de cruz, Ele levou todos os nossos pecados. Ele levou toda a nossa condenação. Aleluia. Tudo aquilo que não prestava em nós, Ele levou. Toda a condenação, o jugo. Ele apenas está preocupado com você agora. Aleluia. Quando Deus escolheu Davi para ser rei, Ele não estava preocupado, porque Deus sabia que Davi ia pecar no seu reinado. Ele sabia que Davi ia fazer um monte de coisas que ao olhar de Deus é abominável. Mas Deus sabia de uma coisa, que Davi, ele não se importava, porque ele sabia que ele era imperfeito. Davi sabia que era um ser humano igual a nós, mas ele não deixava de acreditar em Deus. Ele não deixava de andar ao lado de Deus. E mesmo pecador, ele era segundo o coração de Deus. Aleluia. E eu quero te falar nesta noite, não dá bola para o que os outros pensem de você. Não acredite nas mentiras que o diabo fala sobre você. Apenas creia na palavra de Deus. Apenas creia que o Senhor Jesus vai renovar a sua vida. Ele vai reformular a sua história, em nome de Jesus. E se você crê, eu quero que você comece agora a aplaudir, a glorificar e dizer o quanto você ama o Senhor. Aleluia! A eternidade foi revelada na cruz por ti. Morreu por mim. A eternidade foi revelada na cruz por ti. O eterno em mim. A eternidade foi revelada na cruz por ti. Morreu por mim. Eternidade foi revelada na cruz por ti, o eterno em Deus Altíssimo, o céu te adora, Emmanuel, o grande eu sou, voltará. Deus Altíssimo, céu te adora, Emmanuel, o grande eu sou, voltará. Teu amor não caberia aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus. Tu és Deus, céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Aleluia, só tu és Deus, só tu és Deus, Pai. Thank you. Devolve aquilo que te foi tirado. Ele cura. Ele dá a você aquilo que somente um pai pode dar, que é o amor. É o amor do Pai, o amor altíssimo. Nada nem ninguém te ama como o Senhor. E que nessa noite você possa buscar nele o refúgio, pois ele é a tua rocha. Ele te sustenta. Que nessa noite você possa entregar o seu coração, os teus sonhos, a tua vida na dependência do Pai, pois ele é o único que pode fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Entregue ao Pai, pois ele está aqui, aguardando você dizer para ele: Pai, me cura, Senhor. Pai, restitui a minha vida. Pai, salva a minha família. Salva a minha vida. Ele te dará aquilo que você pedir, pois ele é um Deus do impossível. Em nome do Senhor Jesus, declare a ele essa noite que ele é a tua rocha, que ele é o teu Pai. E ele vai te ouvir, e ele vai honrar, pois ele é Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E nessa noite ele vai te mostrar: não é amanhã, nem depois de amanhã, é hoje. Apenas creia, apenas tenha fé. Use a sua fé, pois ele te deu poder para isso. Pois tu é filho do Pai, tu é filho do Deus Altíssimo. Dentro de cada um de nós há o DNA do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, apenas creia e louve o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, igreja! Deus abençoe a todos. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus! Quero chamar as crianças. Você pode passar lá para a escolinha. Lá. Hoje tem aulinha para vocês. Em breve a nossa escolinha estará terminada. Só falta hoje, agora é o tempo para nós concluir ali a obra, né? Mas Deus já proveu todas as coisas, né? Então você que tem criança, queira a levar para a escolinha, né? Vai ter aulinha hoje, em nome de Jesus. E você que nos visita essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se em casa, meu irmão. Tá? Deus é contigo. E estamos aí mais um domingo, né? Um domingo abençoado, um domingo agradável que Deus tem preparado para nós, né? Essa semana foi uma semana bem pegada, bem quente, né? E ontem ainda disse, Senhor, manda um refrigério, né? Porque tá complicado, a gente que trabalha na rua, no sol, a gente sabe que tava difícil, né? Mas eu glorifico a Deus pelo calor, que calor é a minha safra, né? Eu gosto mais quente, melhor. Mas às vezes a gente precisa de um refrigério, né? Ou um dia abençoado desse aí, né? E Deus mandou esse dia abençoado. E amanhã também vai ser um dia de refrigério. Mas Deus, Ele tem um refrigério para nossas almas essa noite também, amém? E nós estemos com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós nessa noite, amém? Antes de nós começar o nosso culto, quero que você baixe a sua cabeça para nós estar fazendo uma oração. Pai, nós te louvamos por este momento. Somos gratos, Pai, por tua presença neste lugar. Pai Santo, toma esse ambiente na tua presença, fala conosco mediante a tua palavra, nos ensina, nos edifica e nos exorta, pois tu és Deus e tu estás neste lugar. Toma esse ambiente na tua presença, que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo conduzindo todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então está nas mãos do Senhor, né? A nossa vida, ela tem que estar nas mãos do Senhor. A nossa dependência, ela tem que estar em Deus. Eu quero compartilhar algo qual o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. E Deus vem falando o momento todo, o louvor todo. E essa noite Deus vai falar com a igreja, amém? Eu quero que você abra a sua palavra de Deus lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7, 8 e 9, versículos 7 e 8, melhor. Você que não tem Bíblia, você pode acompanhar no telão, você que tem no seu telefone, no seu smartphone, você sinta-se à vontade, né? Graças a Deus hoje a gente tem essa tecnologia, que a gente no nosso telefone, no nosso smartphone, a gente pode carregar ali 4, 5, 6 versões de Bíblia, né? Então a gente, sabendo usar essas ferramentas, é bênção, né? Então você fica à vontade. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Vou esperar você procurar aí. Você queira acompanhar no telão ali. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que desce as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e o ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Glória a Deus. Então, essa passagem, esse versículo diz: bendito o homem que confia no Senhor. Então a nossa confiança, ela não tem que estar em homens, ela não tem que estar em pastor, ela não tem que estar em irmão ungidão, abençoadão, ela tem que estar no Senhor, amém? A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Então nessa noite eu quero que você coloque a sua confiança em Deus, amém? Ele tem plano, ele tem projeto, ele tem propósito para nossas vidas, né? Deus está falando através do louvor, Deus estava falando através da abertura do culto, que Deus é o Deus que restitui, mas Deus, nós não podemos é perder a nossa esperança no Senhor. E quando eu falo em perder a esperança e não perder a fé, eu me lembro de Jó. Eu acho que todos aqui conhecem a história de Jó. Se não conhece, eu vou dar uma pinceladinha por cima. Jó, ele foi um homem muito abençoado, muito próspero para a época. Foi um homem que tinha posses, que tinha animais, que tinha funcionário. Era um homem rico para aquela época, né? Era bem próspero, bem abençoado. Mas chegou um determinado momento da sua vida que Jó, ele era rico e ele acordou pobre. Mas o que eu quero nessa noite, que Deus, o Espírito Santo quer falar com nós, é através da fé de Jó. Jó, ele perdeu tudo. O diabo chegou em Jesus e disse: Jó, ele só é fiel a ti porque tu tem dado toda essa riqueza, todos esses bens para ti. Ele só é fiel a ti porque tu deu essa riqueza, tu deu essa vida próspera. Eu quero ver se tu tirar isso, se ele vai ser fiel a ti. E aí Jesus chegou e disse para Satanás: eu conheço o meu servo Jó e nunca vi homem mais fiel do que ele. E aí Deus disse a Satanás: pode tirar tudo de Jó, só não tira a vida dele. E ali começou uma destruição. Imediatamente Satanás, ele não perdeu a oportunidade, ele é oportuno, ele não perdeu essa oportunidade, ele virou as costas e a primeira coisa que ele fez, ele foi lá atentar contra a família de Jó. Jó, ele tinha uma família abençoada, ele tinha funcionários, ele tinha gado, ele tinha rebanhos. E a primeira coisa que o diabo fez, ele já entrou rasgando na família. E a primeira coisa que o diabo faz é destruir a família. Esse é o papel dele, porque ele é um derrotado, um fracassado. Ele não tem ninguém, ele não tem família. E a primeira coisa, a primeira armadilha que ele prepara é atuar na família. E não é nos mais retirados, é nos mais próximos de nossas vidas, que andam mais perto de nós, é ali que ele atua. Às vezes é naquele que anda contigo o dia todo, às vezes é num filho, às vezes é num esposo, é naquele que tem o convívio diariamente contigo. E diz a palavra de Deus que Jó, ele foi lá e tirou a família de Jó, tirou os filhos de Jó, diz que tinha uma festa lá, estavam seus filhos festejando, e caiu o telhado daquele lugar e matou todos os seus filhos. Vem um servo contando a Jó que houve essa desgraça, esse acidente, mas Jó, ele não reclamou, ele não murmurou em momento algum. Daqui a pouquinho vem o outro e disse que caiu um raio lá e matou todo o seu rebanho e todos os seus pastores. Daqui a pouquinho vem o outro lá e traz mais uma notícia de desgraça para a vida de Jó. E Jó não abriu a sua boca, não murmurou, não reclamou. Mas Satanás, ele não se contém com isso, então ele foi lá e ainda colocou mais uma enfermidade na vida de Jó. Imagina, às vezes a gente diz: Senhor, me dá essa paciência de Jó. Mas nós não temos que pedir somente a paciência de Jó, nós temos que pedir também a fé que Jó teve. Jó foi um homem de fé. Ele não desanimou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não culpou a Deus. Essa semana eu tive uma experiência bem parecida. Eu estive atendendo uma cliente, uma senhora, e ela tinha um filho de 47 anos que morava junto com ela. Ela já bem de idade, bem idosa, assim, bem velhinha, sabe? E aí eu fui lá fazer um orçamento para ela, ela precisava de um lar. Daí eu cheguei: e aí, como é que está a senhora? Tudo bem com a senhora? E ela, a primeira coisa que ela me falou, ela bem assim: já esteve bem. Mas é que eu perdi o meu filho, ali ela já começou, e eu tive que me mudar da minha casa boa, porque eu não conseguiria estar mais naquela casa, porque lá eu via a presença dele todo momento. Eu perdi o meu filho, eu perdi o mundo, desabou tudo, meus filhos moram fora do Brasil, os outros, a minha filha estar com a vida bem sucedida, e este meu filho era meu companheiro que andava comigo todos os dias, e agora caiu a minha casa, caiu o meu mundo. E eu fui uma mulher que sempre rezei, ela é bem católica, sempre rezei, sempre clamei a Deus, e agora? Será que Deus mesmo, ele existe? Por que que Deus permitiu que acontecesse isso com o meu filho? Por que que Deus permitiu que o meu filho fosse levado? Aí eu pude a entrar um pouquinho mais e falar do amor de Cristo para ela. E falar que Deus, ele sabe todas as coisas. Ela disse, meu filho não está mais comigo, mas ele está lá com o Pai, ele está lá no céu. Eu digo, então, o teu filho, ele está melhor que nós, minha irmã. Se ele está com o céu, é onde nós queremos um dia nos encontrar. Todos nós queremos estar junto com Deus. E aprove a Deus a recolher ele neste momento. Deus, ele sabe todas as coisas. E foi por permissão de Deus que ele está lá no céu. Um dia nós vamos nos encontrar, mas eu não aceito, eu não consigo. E ela totalmente depressiva, tu via que era uma mulher que estava à base de remédio, medicada, sim, tu olhava para ela, tu via nos olhos dela, a voz dela parada, travada de tanta medicação, mas ela perdeu a fé, ela perdeu as esperanças, e eu tive a oportunidade de semear uma palavra de fé no coração daquela mulher e conduzir ela a Cristo. Ela fez a oração, ela aceitou Jesus, ela chorou, né? E foi o mover de Deus. Então, a fé dela se abalou nesse momento de perda. Jó, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, mas ele não desistiu de Deus. E às vezes é tão fácil das pessoas desistir de Deus. É tão fácil, sopra um vento contrário, a primeira coisa que às vezes que as pessoas culpam, por que Deus tu permitiu isso? Deus, por que que tu fez isso? Tem coisas que Deus faz, que é para nosso tratamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Tem coisas que Deus faz, que Ele permite, mas Ele não nos abandona de forma alguma. E eu disse para ela que Deus não te abandonou, que Deus está contigo, e que Deus, em todos os momentos que a senhora rezou, Ele escutou as suas orações. Mas eu quero te confortar que aquele que o Senhor chama, ele não morre, sim, ele dormita no Senhor. Ele está junto com o Pai, ele está junto com Deus, onde um dia nós todos vamos nos encontrar, nós vamos se encontrar com a senhora, com seu filho, através deste momento. Então, aprove a Deus, mas Deus, ele jamais vai te abandonar. E eu consegui derramar o amor de Deus, consegui falar de Deus para aquela senhora, e a fé dela voltou de uma forma tão tremenda, que ela dizia, eu sinto um alívio dentro de mim, a partir do momento que eu fiz essa oração. Faz anos que eu sou católica, mas eu nunca tinha feito uma oração dessa, e eu nunca tinha sentido o que eu senti. Eu senti um arrepio dentro de mim, eu senti algo que me trouxe uma paz. E agora essa semana eu estive lá colocando um ar para ela, era outra pessoa. Ela, o Senhor me fez tão bem, aquela oração que eu fiz, eu consigo dormir hoje de noite. Eu consigo de novo a rezar, eu consigo de novo abrir a Bíblia e falar com Deus. Eu digo, glória a Deus, minha irmã. Então é isso aí, é Ele que conforta o nosso coração. Por isso que eu digo, bendito é o homem que confia no Senhor. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Amém? Então aquilo ali nos anima também. A nossa fé, ela é renovada quando a gente escuta que o amor de Deus, ele transforma todas as coisas. Que o amor de Deus, ele supera todas as coisas, que a presença de Deus, onde ela chega, não há tristeza, não há nada que possa impedir o agir de Deus, amém? Mas voltando lá para Jó, então Jó, ele perdeu tudo, mas chegou um momento que o diabo, ele colocou ainda uma enfermidade, e neste momento ainda, a esposa dele, a companheira de Jó, a mulher que andava do lado dele, ela mesmo disse assim, por que que tu não amaldiçoa esse teu Deus e não morre? Mas ele não desistiu, ele não recebeu aquela profecia do diabo, ele continuou perseverando na presença de Deus, porque ele cria que as promessas de Deus na vida dele não iriam faltar, porque Deus era com ele em todos os momentos. Eu quero dizer que Deus é contigo em todos os momentos, que a promessa que Deus tem na tua vida, ela vai se cumprir, amém? Deus, como a irmã falou, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo na tua vida, vai acontecer, amém? E Jó, ele não desanimou. Diz que também a palavra de Deus diz que tem três amigos de Jó que souberam da situação dele, souberam o momento que ele estava passando, que ele estava passando por um momento difícil, um momento de destruição, que foram visitar a Jó. E quando eles avistaram a Jó, eles não reconheceram pelo estado que ele estava. Não reconheceram. Mas diz que esses três amigos, eles não abriram a boca para nada, não falaram nada, se juntaram junto com Jó e ficaram três dias ali, intercedendo, orando junto. E Jó, assim mesmo, orando por seus amigos, naquele estado, ele não desistiu, porque ele sabia que ele tinha um Deus, que era Pai, que estava do lado dele, amém? Jó 14, 7, versículo 8 e 9, amém? Diz assim: a esperança para a árvore, que mesmo que esteja cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, e o cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta, amém? Então aqui essa passagem aqui, Jó se via como um tronco de árvore cortado, morto, sem vida, mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é águas viva, né? E aqui eu já posso ver correndo também esse rio de águas vivas, porque Jesus está aqui neste lugar, amém? E Jó se sentia como esse tronco de árvore morto, destruído, enfraquecido, mas ele não desistiu em momento algum de Deus. E Deus diz aqui nessa noite que talvez você esteja sentindo a mesma coisa que Jó sentiu. Talvez pessoas chegaram aqui se sentindo como esse toco de árvore cortado, seus sonhos destruídos, a sua esperança nenhuma, a sua alegria já foi. Mas eu quero te dizer que na palavra de Deus diz, mas a palavra de Deus promete que tudo brotará novamente em sua vida, se você confiar completamente no Senhor e obedecê-lo, amém? Então não interessa o estado que você chegou, talvez você chegou como um tronco quebrado, destruído, queimado, mas Deus diz que as raízes ainda estão vivas, que a raiz, ela, onde ela sentiu o cheiro da água viva, ela voltará a brotar e dará frutos como uma planta renovada, amém? Então é assim, a nossa raiz, ela tem que estar no Senhor, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Então Deus está dizendo que não interessa o que você esteja passando, não interessa o que esteja destruído na tua vida, que essa raiz de Jesus, ela ainda está dentro de você. Quando ela sente o cheiro da água, ela vai brotar, ela vai lá no profundo. Nada está perdido, nada está morto. O cheiro das águas do Espírito. Você receberá uma nova motivação para viver. Ainda que você esteja como esse tronco queimado e cortado, envelhecido, não importa. As águas vivas do Espírito te farão renascer. Amém? Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar na presença de Deus. Mesmo que tudo pareça que não tem mais jeito. Talvez você passou por quedas, por momentos de angústia, por momento de perda, por momento de frustração, por momento de destruição. Não interessa qual é a situação. Não interessa onde foi que você perdeu. Eu quero te dizer que existe um Deus que é um Deus de restituição, que é um Deus de amor, é um Deus que promete e ele cumpre, é um Deus que é fiel, é um Deus que ele não olha para aquilo que você perdeu, ele é um Deus que ele restitui em dobro aquilo que o diabo tentou te tirar. Talvez você perdeu a esperança de viver, talvez você perdeu a esperança no seu relacionamento, talvez você perdeu a esperança na sua saúde. Não interessa qual é a situação, qual é a área que você está passando. Eu quero te dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem pode cair 300, 400, quantas vezes for, Deus em todo momento, Ele vai estar ali para te socorrer, para te levantar. Deus, Ele não é um Deus que te acusa, não é um Deus que te aponta, não é um Deus que te julga, não é um Deus que te aponta dedo, é um Deus que te abraça, que te acolhe com amor, que te levanta, que te sustenta, que não te abandona, amém? Não interessa qual é o momento de perda na tua vida. Eu quero te dizer que você pode cair quantas vezes for. Deus, Ele sabe de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que Ele já tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas debilidades. Você não precisa sofrer por antecedência, pensando que Deus vai te abandonar, que Deus não vai te perdoar, porque Deus, Ele já nos perdoou naquela cruz. Ele já sofreu por nós naquela cruz. Então você não precisa mais viver deprimido ou oprimido. A tua confiança, ela tem que estar em Deus. Não interessa o que o mundo diz, que as pessoas dizem. Você tem que crer que você tem um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que restitui, um Deus que faz tudo novo, um Deus que te dá em dobro. Amém? Aleluia! A Bíblia mostra que Jó se sentiu exatamente assim, como um tronco cortado. E um único dia morreu o seu gado, morreu os seus filhos, os seus empregados, e a sua mulher ainda disse aquilo que eu comentei, ainda disse, amaldiçoa a Deus e morre, não tem mais jeito para ti, não tem mais solução. O que que tu quer vivendo desse jeito, cheio de doença, cheio de lepra, derrotado, perdeu tudo? O que que resta para a tua vida? E Jó diz lá em Jó 42:2, diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Deus diz para ti que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Pode vir o vento que for, mas Deus diz que nenhum dos teus planos eles serão frustrados. Amém? Levanta a tua mão para cima, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus manda dizer que nenhum dos teus planos serão frustrados. E que todas as coisas Ele pode. Talvez as pessoas dizem que não tem mais jeito, que não tem solução. Mas eu profetizo sobre a tua vida, que é um tempo de restituição. É um tempo novo na tua casa. É um tempo que Deus vai te restituir. É um tempo que Deus vai honrar com a sua palavra. A palavra de Deus diz que a honra da segunda casa será maior que a primeira. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre teus negócios, sobre esse ano que é um ano abençoado, é um ano de restituição, é um ano de renovo, é um ano de alinhamento que Deus tem preparado para a tua vida, e nada pode impedir os planos de Deus. Os seus planos não serão mais frustrados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Talvez hoje o seu tronco pode estar caído, envelhecido, mas quando as águas do Espírito vêm sobre o seu coração, as pessoas verão que Deus está na sua vida, amém? Quando você abrir o seu coração e você somente sentir o cheiro dessa água, vai brotar a esperança dentro de você. Vai brotar a esperança e você vai frutificar, você vai abençoado, você vai ser renovado, porque a palavra de Deus que nos afirma, eu creio que o mesmo Deus que restituiu a vida de Jó, é o mesmo Deus que quer restituir os nossos sonhos nessa noite, amém? Ele é o mesmo, Ele não falha, Ele não muda, amém? Se Deus fez na vida de Jó, Ele vai fazer na nossa vida também, amém? Nós temos que apenas que ser como Jó e pedir não somente a paciência de Jó, mas pedir a fé que Jó teve. Imagine, no natural, uma pessoa passar o que ele passou, e não murmurar, e não reclamar em momento algum, não culpar Deus, não condenar Deus, não dizer que Deus me abandonou, não. Ele ficou calado e ele glorificava a Deus, porque ele sabia que os planos que Deus tinha não iam ser frustrados, amém? A palavra de Deus, ela é o martelo que esmiúça a penha. A palavra de Deus, onde ela entra, não existe, eu não posso, eu não consigo. A palavra de Deus não existe coração duro, porque Ele diz que Ele é o martelo que Ele esmiuça a penha. Deus, Ele quer, nessa noite, quebrar corações duros. Deus, Ele quer restituir sonhos. Talvez os seus sonhos tinham sido cortados por um motivo ou outro, por uma circunstância da vida, por um momento de perda. Os seus sonhos talvez tenham sido interrompidos. Mas e Deus, Ele quer restituir o teu sonho nessa noite, amém? Deus, Ele quer renovar o teu sonho. Jó 42:10 diz assim: o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando este orava pela sorte dos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía, amém? Glória a Deus. Deus, Ele deu o quê? O dobro de tudo aquilo que o diabo tinha tirado. Eu quero profetizar mais uma vez sobre a tua vida, que Deus, Ele vai te dar em dobro tudo aquilo que o mundo, que o diabo tem tirado, tem ceifado. Eu disse há pouco tempo que a honra da segunda casa será maior que a primeira. Deus tem o dobro de bênção para a tua vida, Deus tem o dobro de prosperidade para a tua casa, Deus tem o dobro de clientes para o teu negócio, Deus, Ele te dá tudo em dobro, prosperidade, saúde, fortalecimento. Deus, Ele quer renovar a aliança nessa noite e Ele quer te abençoar de uma forma tremenda. Do mesmo jeito que Ele restituiu a vida de Jó, Ele quer restituir o teu sonho, os teus projetos, os teus planos não serão mais frustrados em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pode ser que você esteja passando por muitas dificuldades, por muitas provações, mas Deus vai interferir na sua vida e mudar a sua sorte. Não importa as muitas vergonhas que talvez você esteja passando, mas eu quero te dizer que o Senhor declara lá no livro de Isaías 61:7. Aleluia. Que Ele dará dupla honra e restituirá tudo em dobro na tua vida, amém? Receba essa palavra, que essa palavra é de Deus. Deus está dizendo aqui que Ele vai te dar dupla honra e vai restituir tudo em dobro. Quem está dizendo isso é o Senhor, que é um tempo de restituição. Deus tem falado que este ano será o ano de casa cheia, que este ano será um ano que Ele vai alinhar as tuas veredas. Ele falou e Ele confirmou com essa palavra que Ele vai nos dar tudo em dobro, amém? Tudo em dobro, aleluia. Ele dará dupla honra e restituirá em dobro aquilo que foi perdido. Talvez você tenha perdido seus sonhos há muito tempo, talvez o ano passado não foi um ano bem sucedido na tua vida, nos teus negócios, mas Deus está dizendo que Ele vai dar dupla honra, Ele vai te honrar. Deus está dizendo que você é filho, que você é filha, que você tem direito, que você vai ser honrado, que você não vai ser envergonhado, porque Ele é Deus na tua vida. Basta apenas você crer, basta apenas você ter a mesma fé que Jó teve. Jó, ele não teve somente a paciência, mas ele teve fé. E é isso que Deus quer fazer para a tua vida. Ele quer te honrar. Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus, quando Ele fala, as coisas se cumprem. Eu creio que este ano será o ano de restituição. Eu creio que este ano será o ano que vai marcar a tua vida, a tua família. É o ano que Deus tem preparado, Deus tem dado mensagens, Deus tem falado. Deus, do começo do ano passado já, Ele já está falando que este ano de 2019 seria um ano de alinhamento. É um ano que Ele está fazendo tudo novo. A gente pode ver pelo nosso governo, as coisas novas já estão acontecendo. Mudanças estão acontecendo. Mudanças espiritual, no mundo espiritual já está acontecendo. Então é um ano de bênção para nossas vidas. Nós não podemos é desanimar, não podemos é desistir. Nós temos apenas que crer. A palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, nós temos que ter convicção e receber essas palavras que Deus tem colocado no nosso coração, que este ano é o ano de dupla honra, é o ano que Deus vai te honrar. Talvez você está com o seu ministério parado, talvez você deu aquela esfriada, talvez você não sentia mais a presença do Espírito Santo, mas este ano Deus quer te levantar. Deus vai levantar aqui neste lugar ministro de louvores, Deus vai levantar aqui neste lugar pastores, Deus vai levantar aqui evangelista. Este é o ano de dupla honra. Deus vai levantar aqui um exército forte para estar lutando, amém? Essa é a promessa de Deus, é a palavra de Deus e ela vai se cumprir, porque se Deus falou, as coisas acontecem, amém? Basta apenas você tomar posse da sua bênção. Profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre o teu relacionamento, profetiza sobre os teus filhos, profetiza e já agradece, bota a tua fé em ação, porque Deus disse, se Ele falou, vai acontecer, Ele dará a dupla honra e restituirá tudo em dobro. Eu quero que nessa noite, você que tenha algum desafio, que talvez parecia que não tinha mais solução, que talvez você sofria calado ali dentro, talvez isso aí estava só dentro de você, somente você e Deus sabia, eu quero que você se coloque de pé neste momento, eu quero estar orando por tua vida, porque eu creio nessa palavra, que a dupla honra do Senhor, Ele vai te restituir o teu sonho, da mesma forma que Ele restituiu a vida de Jó, Ele quer restituir na tua casa, na tua empresa, no teu casamento, no teu relacionamento, seja qual for a área que estava destruída, seja qual for a área que você chegou aqui machucado, magoado, talvez você teve uma perda, talvez você teve alguma coisa que te tirou o foco, te tirou da visão, te tirou da presença de Deus, te tirou deste mundo, talvez você chegou aqui oprimido, mas Deus, Ele quer te honrar essa noite. Eu abri o culto dizendo, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Eu quero dizer que a tua esperança, ela tem que estar no Senhor, a tua fé, ela tem que estar no Senhor, amém? Não interessa o que você está passando, interessa que Deus está aqui, há um rio de águas vivas neste lugar, e esse rio, Ele quer te alcançar nessa noite. Ele quer que você saia daqui renovado, fortalecido, com seus sonhos realizados. O mês de janeiro já se foi, já estamos aqui começando o mês de fevereiro. E este mês é um ano de bênção sem medida para a tua vida. Esse mês começa um tempo de restituição na sua vida. Só depende de você tomar o seu passo de fé. Você crê na palavra do Senhor. Você não tem que confiar em homens, não. Você não tem que confiar em pessoas. Você tem que confiar em Deus. A sua vida, ela tem que estar enraizada no Senhor. E quando você sentir o cheiro das águas, ela vai brotar. E você vai dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Nós vamos estar adorando o Senhor neste momento. E você vai estar adorando a Deus. E esquece de tudo. Esquece de tudo lá fora, é você e Deus. Esse momento é um momento de intimidade de você e com Deus. Deus, Ele quer te restituir, Ele quer te honrar nessa noite. Enquanto nós estivermos adorando, glorificando, eu te convido, você pode vir e passar à frente. Eu quero estar ungindo a tua vida, eu quero estar abençoando a tua vida, eu quero estar declarando bênção sem medida sobre a tua vida, que nada pode frustrar os planos de Deus. Deus é um Deus de restituição. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que te ama. Amém? Vamos adorar o Senhor neste momento. Aleluia. Voltas ao muro dou. Penso que vai ruir. Aleluia. Mas você não. Nunca me falhou. Espero a mudança vir. Aleluia. Sei que venceu por mim. Mas você nunca me falhou. Aleluia. Promessa sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei. Declare que ele nunca falhou, meu irmão. Aleluia. suficiente a mim. Guarda-me em teu amor, meu coração te louvará. Aleluia, se agarre nas promessas do Senhor. Aleluia. Promessa sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, nunca falhou. Aleluia. Ele é a promessa sem fim. E ele nunca falhou. Não tenha vergonha. Você que precisa de uma oração, você pode passar à frente. Há um rio do Senhor aqui. Deus, ele quer te abençoar. Ele quer te renovar nessa noite. Deus, ele falou, vai se cumprir. Que este ano seria um ano de dupla honra. Talvez aquilo que o mundo tem tirado, tem ceifado, Deus, ele quer te renovar nessa noite. Ele quer te abençoar. Não tenha vergonha. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Nós vamos estar adorando, glorificando o nome do Senhor. E nós vamos estar orando por tua vida. Deus vai te abençoar. Essa noite é a noite que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. Eu vi você mover montanhas e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez, você fazer outra vez. Promessa sem fiel a mim, fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, nunca falhou. Promessa sem fim, tu és fiel a mim, fiel. Você nunca falhou. Eu vi você mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas, e eu verei

fiel a mim. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, nunca falhou. Promessa sem fim, tu és fiel a mim, fiel a tuas mãos, em ti confiarei, nunca falhou. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós cremos na tua palavra. Cremos que este ano será o ano de dupla honra para nossas vidas, amém? Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nessa noite, você que vai ofertar, você que vai dizimar a casa do Senhor, eu te convido a você pegar seu envelope, seu dízimo, a sua oferta, e que você venha fazer isso com sabedoria, com entendimento. Deus ama aquele que dá com sabedoria, com amor, com alegria, amém? Então esse é o momento de nós estarmos ofertando, dizimando a casa do Senhor, amém? Você que vai ofertar, você que vai dizimar, levanta a sua oferta, levanta o seu dízimo para cima neste momento. Eu quero estar abençoando a tua vida, as tuas finanças, porque eu creio que este ano será um ano de casa cheia, um ano de abundância, um ano de prosperidade, um ano que o Senhor vai derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas sem medida. Ele tem falado que este é o ano de dupla honra. Você que queira ofertar com um cartão, nós temos a maquininha de cartão ali também, tá? Levanta a tua oferta, o teu dízimo para cima em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada ofertante, cada dizimista essa noite. Que o Senhor venha, Senhor, a derramar bênçãos sem medida. Que o Senhor venha, Senhor, derramar uma abundância, Senhor, na área financeira, Senhor. Senhor, nos trabalhos, Senhor, que o Senhor venha abrindo portas, Senhor. Que Tu venha abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Que este ano, Senhor, seja este ano de dupla honra, Senhor. Que nós tenhamos para dar e não mais para pedir emprestado, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja no nome de Jesus. Amém. Você pode trazer em nome de Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém? Então aqui a gente tem, não temos uma agenda pronta ainda, definida, mas temos alguma coisa já, tá? Nós temos aqui agora a nossa ceia local, que vai ser agora dia 10, semana que vem. Nossa ceia, convide alguém para estar conosco. Não esqueça de trazer o seu quilo de alimento não perecível, tá? Que foi bênção, pessoas foram abençoadas, podemos ali a suprir três necessidades com aquilo que a igreja abençoou, com aquilo que a igreja doou, quatro necessidades, né? Então, quatro famílias foram abençoadas, né? Então, glória a Deus por isso. Deus, quando Ele manda, Ele cumpre, né? Vêm pessoas daqui da região mesmo, com uma necessidade, e foram supridas com esse alimento, com esse ranchinho, né? Foi para um outro lugar também aí, para fora da cidade, mas foram abençoados. Então não esqueça de trazer o seu quilo, o seu alimento, porque é para abençoar vidas, amém? Primeiramente os da casa, mas graças a Deus, se não precisar dentro da casa, dentro da igreja, glória a Deus por isso. Deus, Ele vai enviar uma necessidade, vai enviar uma pessoa que tem necessidade e vai suprir essa carência, amém? Então, não esqueça de trazer seu quilo, tá? Dia 16, você que queira participar da nossa ceia estadual, lá em Porto Alegre, nós vamos estar lá, você é convidado também, né? Quem quiser ir junto conosco, pode ir junto com nós, saímos daqui e vamos lá para a ceia, é uma bênção também. E dia 23, então, você e esposa, esposas que oram, tá? A gente tem esse projeto, as esposas que oram aí para os seus maridos, seu relacionamento. A gente vai ter então aí dia 23 às 20 horas, não, dia, esposas que oram dia 23 às 19 horas, né? Tá. E a gente tem aqui toda sexta-feira, aqui às 20 horas, o estudo de Gálatas, tá? que é o nosso bispo Rudiberto, que dá lá de Florianópolis, né? Ele dá através de uma live, a gente assiste no telão. Você que queira estar assistindo aqui na igreja, você pode estar assistindo junto com nós aqui. Se você quiser, preferir, você pode assistir na sua casa também, tá? Mas ele tem um... já começou o curso, né? E tem um custo ali de R$45 por casal. Individual, ele custa R$30 por 4 módulos, é o curso todo, tá? Você que tem interesse de fazer este curso, de aprender sobre, um pouco mais sobre a palavra de Deus, essa é a oportunidade, né? Isso aí é... o Bispo Rude, ele tem lá em Florianópolis a Universidade da Graça, né? Que é a Unigrace, né? Então, ele dá esse curso, é tipo um curso de teologia, de aprofundamento da palavra, tá? Então, você que tem interesse e que queira, você pode entrar em contato ali com o pastor, ali, você pode dar o seu nome, que foi muito legal a primeira aula, né? Foi uma bênção de Deus, né? Tivemos mais uma aprendizagem ali que, de bênção, né? Então, você é convidado em nome de Jesus, tá? Então, aí está aí a nossa agenda, nosso culto está encerrado. Levanta tuas mãos para cima em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o Senhor cada família. Senhor, que nós tenhamos uma semana de bênção, de vitória. Senhor, que tu venha derramando bênção sem medida, restituindo sonhos, projetos, Senhor. Pois é a tua palavra que diz, Pai. Nós cremos na tua palavra. Abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.